DJ W. Foguetão veloz, Suzuki V-Strong. Tô de peão na quebrada, é, é, é. Elas posam em nós, quer subir no garupão, mas não vai arrumar nada, é, é, é. Foguetão veloz, Suzuki V-Strong. Tô de peão na quebrada, é, é, é. Elas posam em nós, quer subir no garupão, mas não vai arrumar nada, é, é, é. Moleque, que eu sonhava em um Miss Hatch. E a minha mobilete, nós atiçava as piriquete. Hoje, hoje nós tá Mac, montado numa Hornete. Giro louco de trambolho na garupa paniquete. Esses motorzão, acelera o coração. Deixa só o cano que eu tô passando na minha quebrada. Chama atenção, JW no peão. Elas quer jogar bundão. E depois é fight, já tô na vibe, comunidade, com pão na mão. Já que o DML vai canetar, o DJW acata a visão. Várias meninas quer dar, se tiver 18 não perdoa não. Ela é solteira, então pode ficar, biga casada aqui não. Nós é o certo e não vamos errar, nem toda comida vai ser um prato bom. Não pensa que nós vai namorar. Nós é bandido e não tem vínculo nenhum. Hoje tu senta e amanhã tu vai sentar. Mas depois de um dia eu sumi, tá sussu. É tchau pros perreco, festa com as malucas. Nós é papo reto, pão pausão na chuca. É tchau pros perreco, festa com as malucas. Nós é papo reto, pão pausão na chuca. E não pensa que nós vai namorar. Nós é bandido e não tem vínculo nenhum. Hoje tu senta e amanhã tu vai sentar. Mas depois de um dia eu sumi, tá sussu. Eu dei um salve lá no DJWS. Nós canetamos para as colegas. Desce pra mim, vê donzela do meu apogê. Delícia, elas na BM, alegria da plateia. Chama suas amigas, vai rolar homenagem e tal. Não pode ter briguinha, tem pra todas bacanal. E no bastidor, se trocando pra me ter. Só que eu não quero comer e sei que ela fica mal. Eu quero largar, mas ela não me deixa. Eu na matemática, ela é borboleta. O manequim dela é uma dor de cabeça. E sua história repete sua beleza. Quase que eu caí no golpe dessa cara. Jeito que ilude, suas amigas fude. Só que eu não sabia que ela é puta lá do Castro. Mas tá bom, não esquece a BM, é veneno e atrapi. Eu sou tubarão, hoje eu acho que eu vou machar suas amigas. Eu não vou me apegar, coloquei o coração no Alasca. Vou viver pra tu ver o que perdeu e vou comer suas amigas. Porque cê é safada, eu não vou me apegar. Coloquei o coração no Alasca. Vou viver pra tu ver o que perdeu, vou comer suas amigas. Porque cê é danada. Teia de aranha, casa da piranha. Quem sempre deu golpe, tomou soco. Puta quietinha, tem de monte. Rian, cê tá ficando louco. Logo você, tu, tubarão. Já vi pulando goma nas casinhas. Na fuga da bebê na mão. Oitão, Vitão do Savoy deu papo. Puta brisa, roubou golpe. Davi é bandido aliado. Não se aproxima do golpe. Ela taca na cara de para e não para. Só serve pra deixar tu louco. Puxa cabelo do pote. Saca a calcinha, eu dou rodo. DJW fez revir, então solta o grave. Xilinga o som do paredão. Venda as bebê domina no prevê. Balançando o físico, é tudo de bom. Dança pra mim, tô olhando pro cê. Hoje eu conduzo o seu gingado. Bafo da Índia, soco do popó. Tô verdão, vendo todo o seu rebolar. Vai W, então coloca o pancadão pras corpo da joga traseira. Lá, lá. Sete do DJW tá fortão. Conhecido lá na área das famosas trepadeiras. Vai W, então coloca o pancadão pras corpo da joga traseira. Lá, lá. Sete do DJW tá fortão. Conhecido lá na área das famosas trepadeiras. DJW, foguetão veloz, Suzuki Vestron. Tô de peão na quebrada, é, é, é, é. Elas posam em nós, é subir no garupão, mas não vai arrumar nada, é, é, é, é. Foguetão, melódico.